Você, meu querido Bárvulo, que tem questionamentos envolvendo etiquetas aéreas. Você, meu querido lactente, que tem pensamentos sobre calar criancinhas. E você, minha querida Petis, que está em busca de iluminação sobre baits no Twitter. Todos vocês vieram ao lugar certo, não mude de canal, abunde-se uma poltrona confortável, porque tá começando o Linha Quentinha. Pessoas, sejam bem-vindos ao podcast mais controverso, cheio de sabedoria inútil do Jogabilidade. Antes de mais nada, gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível de Streetwise só é possível através das nossas campanhas no Orelo, e apenas no Orelo. Ou talvez com o seu subzinho na Twitch. Dito isso, dependendo do seu sub na Twitch, você nem tá ouvindo isso daqui, reza a lenda. É verdade, né? O subzinho ajuda, né? Uhum. Mas se você quer ajudar pra valer mesmo, é lá no Orelo, que é onde a gente recebe a maior parte da sua contribuição. Não precisamos dividir com o Jeff Bezos, o que é sempre um aspecto positivo de qualquer coisa na vida, né? De um lanche, de um banheiro. Dito isso, pode nos dar o seu Prime pra você não pegar 700 ADs no YouTube, na Twitch. Isso é verdade, e ajuda, né? De pouquinho em pouquinho ali ajuda. Mas agradecemos a você aí que nos apoia no Orelo. Exato, então, sempre bom lembrar que a participação de vocês nessa equação é extremamente importante. Acesse o orelo.cc/jogabilidade e faça sua parte. Eu sou Rafael Kina, sempre pronto pra ação, meu capitão. Estou aqui hoje com... Sushizinho tomando chazinho. Andreleza tomando produto de limpeza. Tengu e sigo por mais um ano cansado feito um condenado. Lembrando sempre que vocês podem e devem muito contribuir para esse programa, enviando seus questionamentos, histórias e tudo mais no nosso retrospring.net/jogabilidade ou pro nosso arroba no Telegram, arroba jogabilidade também. Você pode lá enviar a sua história ou a sua pergunta, o seu quem sou babaca, algo assim e tudo mais. Pode enviar também pro nosso e-mail, né? O linhaquente@jogabilidade.com.br, mas quem que usa e-mail hoje em dia. O lance é, precisamos de perguntas. E a gente sabe, né, que o volume de pessoas que tá escutando Linha Quente agora é menor, então menos pessoas vão mandar perguntas, mas tá numa situação crítica, né, que a gente tá até considerando fazer o Linha Quente com menos frequência, né, porque pra essa edição a gente meio que conseguiu duas perguntas e aí teve que cavucar lá atrás pra encontrar mais perguntas. Então é aquela coisa, né, a gente sabe que não tá tipo, ah, meu Deus, vocês não estão mandando perguntas, que coisa feia. Não, é só tipo, quando o Linha Quente é a realidade nova na qual ele existe, né? O volume de perguntas que tiver chegando foi esse, a gente se adequa pra talvez fazer um DLC no lugar, né? E aí dois DLCs por mês, e aí de vez em quando der um tempo aí pra acumular mais perguntas, um Linha Quente. Aquela coisa, se você tem uma pergunta e tá pensando assim, ah, nem vou mandar, se é tanta gente mandando pergunta, mande, porque não é tanta gente assim mandando pergunta. Lembrando então, indo para as perguntas, que somente eu tenho acesso a elas, então é tudo aqui na surpresa e no improviso. Então vamos lá. Primeira perguntinha de hoje. Eu vou pra uma das que é mais divertidas pra gente... A gente extravasar. Carnaval. Uhul! Esse daqui, programa vai lançar no carnaval? Talvez, não sei. O fevereiro todo é carnaval. É verdade. Então, tomara que lance em fevereiro. A pergunta é a seguinte. Acabaram todas as ideias de bait do Mago Ricardo. Ele, então, decide contratar a jogabilidade pra criar o maior dos bait. Cada um dos jogabilideiros pode sugerir um bait para ser postado. Cada engajamento com a postagem rende R$1 para quem deu a ideia. Qual o bait perfeito para conseguir a maior quantidade de dinheiro possível? Qualquer coisa que o Ricardo faça, né? Não, mas então, mas tem uma técnica ali, tem uma... Mas no sentido de que o Ricardo é muito bom nisso. Ele é bom, né? Exato. Ele tem a finesse, a arte, né? Existe uma técnica, assim, porque pra quem não sabe, né, o bait, e aí o bait ele pode trabalhar em diversas avenidas do sentimento, né? Ele é uma postagem feita pra engajar as pessoas, né? Que vai puxar as pessoas ou pela raiva, ou pela... Sei lá, geralmente pela raiva, né? É pela raiva. O bait é pela raiva, porque é uma isca, né? Você morde a isca e é fisgado, caiu no bait. E a pessoa faz intencionalmente uma parada que vai gerar raiva, porque aí outras pessoas não vão ser capazes de não responder aquilo e gerar engajamento. Eu acho que tem outras coisas fora raiva também, tem coisa fofinha, tem de coisa fofa, é verdade. Tipo, perguntas de matemática, que é tipo, qual é a resposta dessa conta? Isso, é verdade. Uma coisa super simples, né? Assim. Isso é pela raiva também, tá? Isso porque, sempre. É, porque a pessoa, ela vê que as outras estão respondendo errado e ela fica, caralho, não é possível que ninguém saiba multiplicação aqui nessa porra. Aí vai lá e responde errado também. Então, de fato tem essas avenidas, mas a que mais funciona é pela raiva. E uma coisa que eu vejo, assim, funcionando bem, assim, é quando você posta uma opinião sobre algo muito unânime, assim, ou sobre algo que todo mundo já sabe sobre, ou uma coisa intencionalmente burra sobre algo simples... né? Ou algo que as pessoas realmente têm que ter uma reação muito do âmago, assim, né? Por exemplo, comida em panela suja. É, qual que é essa? Não sei. É que tem uma... Não sei se hoje em dia ainda tá acontecendo isso, mas teve uma época no TikTok que era trend você postar comida feita de forma escrota. Ah, sim, então, sim. Tipo, é panela suja, um palmo de óleo pra fazer arroz, é qualquer porra assim, sabe? Os vídeos de DIY, né? De truques e dicas pra coisas práticas pra você fazer. E as paradas mais absurdas do universo, né? Não, e tem até as que vão pra pura comédia disso. Por sim. exemplo, a Gia Fey. Vocês conhecem a Gia Fey? Acho que não. Aquela que a musiquinha é... Ain't you know, cha, ja, não, ain't you know, ja. E aí é um monte de grito no meio. Ah! Ah! Não! Pô, não, é muito bom. Não. E tem essa música em todas as versões de músicas possíveis. O negócio é sempre alguém com algum problema escroto. Tipo, sei lá, a pessoa tá tentando comer sopa com um garfo. Uhum. Aí ela não consegue, aí ela arranja uma solução. Ela, tipo, bota um bando de esparadrapo, assim, no garfo, põe até ele virar uma espécie de colher, aí consegue comer, entendeu? É sempre uma coisa bem ridícula. Recentemente eu vi um desses de bait, eu não sei se é bait, ou era bait, de comida. Sushi, que era muito horrível. A pessoa fazia uma sobremesa, que a intenção da sobremesa era recriar uma caixa de areia de gato cheia de cocô. Uau. Parece bom. Aí a pessoa no final, ela fazia, sei lá, um farelo de biscoito com não sei lá o que, blá blá. E aí no final fazia umas bolinhas, tipo uns brigadeiros assim, botava uhum. assim. Aí depois ficava comendo na frente do gato dela. Mas isso é bom. É, isso aí parece não, mais de comédia. Mas o negócio é que ela fazia na caixa de areia de gato, né? Só que sem sim, areia, sim. No caso. Ah, mas você acabou de comprar, lavou, tá limpa. Tá limpo, tá limpo. Assim, é. dava um nojinho. É, mas a parada de comida me pega muito, viu? Acho que o bait que mais me pega é de comida. É. Tipo, gente fazendo comida na pia, umas receitas escrotas. Muitos desses gringo. Uhum. Sempre uns gringo. Aí você fica, será que eles fazem merda assim mesmo? É bait? Tem algumas coisas do Brasil que você entende. Ah, beleza, é bait, sabe? Alguma coisa só pra engajar. Mas às vezes tem coisa lá de fora que eu não sei o hábito maluco deles. Eu fico, peraí, é sério? A mulher que fazia bebida nas privadas, Sushi. Bebida na privada? É, tem. Ela fazia drinks nas privadas, tipo, assim. Tipo o ponche da festa, assim, sabe? Uau. E misturava, jogava. Colocava na literal privada. Na privada. Não é a privada desencaixada então, na parede. Eu acho que talvez fosse a privada desencaixada na parede. Ah, é, tá. Porque eu acho que só tinha o líquido das bebidas. Ah, menos mal. Sim, sim. É, era uma coisa que não é bait, é uma espécie de bait, talvez, porque é pra chamar atenção pro restaurante. É aqueles restaurantes, tipo, a pessoa faz a comida na sua mão, assim, sabe? É, derrama o chocolate pra você comer com a mão, né? Isso, derrama o chocolate na sua mão. É, exato. Pra você lamber, e é chique, porque eu estou pagando 500 mil reais pra isso aqui. Exato. É. Então tem essas coisas assim. Me irrita também é bait. Me irrita. Me engaja. Eu tava pensando aqui num bait que poderia misturar várias coisas assim, e uma coisa que o Twitter fica com muita raiva é quando você tem pai, né? Então se você tá ter pai, o Twitter fica muito puto com quem tem pai. Fazer alguma coisa com bate de latte, assim, então fui com meu pai no bate de latte. Que é pai e sorvete, tipo, meu pai pagou um bate de latte pagou pra mim. Isso, e aí pode criticar alguma coisa bem unânime, assim, tipo Breath of the Wild, ou o Avatar lá, o do desenho, todo mundo ama, então se você fizer uma crítica bem idiota, eu fui no bate de latte com meu pai e ele tava falando que assistiu esse desenho aqui, mas ele nem é criança. É muito bom. Esse bait seria um bom bait, viu? Multinível. Multinível, tem que atacar por vários frontes, assim. É. Eu vi um tweet hoje que era muito bom, que era alguém postando no WhatsApp pro outro. Antes de mentir embora, meu pai só me ensinou duas coisas. Mentir e ir embora. Por isso que tá certo, esse negócio de ter pai é super errado. Mas olha só, e bait de videogame? É, então, que é o que o Ricardo se especializa, né? Exato, ele é especializado em bait de videogame. Não sempre. Um que funcionou bem na época foi aquele do David Jeff, falando dos gráficos do Zelda TikTok, né? Nossa, que jogo feio, né? Olha essa resolução e tal, assim. Não, pior que isso funciona, é simples, mas funciona. É, funciona muito. Então daria pra falar, assim, pegar, sei lá, fala um jogo de mundo aberto bem genérico aí, Genshin Impact! É que Genshin Impact é estilizado ainda. O que eu acho é que é muito fácil pegar o Nintendista, né? Ele cai muito fácil. O Nintendista é fácil, o Nintendista é muito fácil. E eu falei de Genshin Impact porque eu sinto que Genshin Impact é muito popular entre jovens, e os jovens vão cair mais na bait. É, mas o que dá pra falar de Genshin Impact que seja... Porque assim, se falar assim, é gacha, mas tipo, então... É que não seja batido. Meu pai foi jogar Genshin Impact comigo. E falou, nossa, que jogo de criança infantil. Sei lá. E aí ele foi lá e comprou um sorvete pra mim. No Genshin Impact. Exato. Eu vi uma pessoa fantasiada de Genshin Impact e pensei, nossa, não sei. Nossa, sabe o que você pode falar? Tipo, ver alguém de cosplay de um personagem muito famoso de Genshin, que quem conhece Genshin reconhece. Uh-huh. E você pensa, nossa, que cosplay bosta, e fala o nome de um outro personagem. É, de algum jogo próximo ou algo do tipo. Pega um personagem de Genshin Impact e fala, nossa, que cosplay bosta de Kingdom Hearts. Isso. Exato. Pô, vamos mandar essa agora aqui no Twitter. Exato. A gente tem que testar todos esses baits, né? Pra ver qual que dá mais engajamento. Eu tô agora no Twitter do Ricardo, vendo se tem algum bait bom aqui. Normalmente o que o Ricardo faz é falar mal de jogo que as pessoas gostam ou falar bem de jogo que as pessoas não gostam. Isso, isso. É uma boa, né? Então a gente podia pegar agora o jogo do... Esquadrão Suicida. Isso, do Esquadrão Suicida e rasgar algum elogio pro jogo. Ah, sim. O Ricardo está falando bem do jogo do Esquadrão Suicida agora aqui no Twitter. Ah, óbvio, então, né? É óbvio. Se tiver alguma dúvida. Mas assim, poderia ser uma coisa que junta o Esquadrão Suicida com alguma coisa da Nintendo. Com alguma coisa que o jogo do Esquadrão Suicida faz que o TikTok não faz. E aí compara os dois, assim, sabe? Nossa, olha só, o jogo do Esquadrão Suicida tem dublagem. Muito melhor que Pokémon, aquele lixo. Até o Esquadrão Suicida tem dublagem. Olha essa animação facial. E aí compara com uma cena da Zelda falando e compara as duas animações faciais, assim. O pior é que Pokémon é alvo fácil hoje em dia também, fácil, né? É fácil. Alguma coisa com o Power World, né? É. Não, até mesmo com o gráfico, né, do Pokémon. Pokémon pede também, né? Eu sinto que fã de Pokémon hoje em dia, você fala Pokémon, já fica puto. É. Ó, mas assim, a pergunta pediu pra gente, cada um de nós, criar um bait, né? A minha vai ser a do Baixo de Laje com o Avatar e o pai. Pô, aí você... Sacanagem. Ei, eu vou fazer alguma coisa com o Genshin, deixa eu pensar. Ah, já sei, uma que é muito boa é falar que, tipo, tal jogo, nosso jogo aqui é a maior cópia daquele outro e aquele outro lançou depois, sabe? Boa, é, porque um bait bom é esse, você fazer uma coisa muito burra, né? Exato, tipo, intencionalmente. Muito obviamente errada, assim. É. O Zelda é foda, né? Copiando o Genshin. Exato, tem que ser umas coisas assim. Olha esse sistema de trava de mira aqui, igual Souls. Tá vendo? Outras baits aqui do Ricardo com o Lucas, né? Mas é muito específico. É. Uma outra coisa que é bom de bait também é aquele do argumento, tipo, do espantalho, assim, que você fala... Você inventa um inimigo invisível? É tipo, ou então você distorce o ponto de vista da pessoa, não sei se é espantalho que chama, mas é quando você fala, tipo, pegando um negócio da Microsoft, ah, você não quer que os jogos exclusivos saiam pra outras plataformas? Sabe quem não queria também? Os nazistas, sabe? Alguma coisa assim. Mas, né, alguma coisa menos óbvia, né, pra as pessoas caírem no bait. Tem gente que vive disso, né? Tem. Exato. E, pô, ganha um dinheiro bom, nossa. É. Não é poucas pessoas, não. É isso aqui, será? Tipo, senta. Tipo, bola umas paradas. Bola umas paradas, ver o que tá indo em alta. Ah, não. Com certeza o pessoal faz um brainstorm, né? Ah, não, sim. Provavelmente a pessoa que vive disso já deve ter umas ideias boas e supetão, né? Ela pesca as ideias, assim, acontecimentos do dia, né? Pera aí, então o seu bait, Rafa, vai ser comparando o Genshin Impact com o Breath of the Wild? Não, que vai ser copiou? Genshin Impact com algum jogo que copiou Genshin Impact, sabe? Tô procurando. Honkai Impact é da mesma empresa, né? É. Eu acho que comparar com Zelda é um alvo bom mesmo, viu? O Zelda, o pessoal é muito protetor de Zelda, né? É. Zelda ou Pokémon, assim. E ele é obviamente inspirado em Zelda, então... Uhum. Ó, um bom também agora é tipo... Ué, Persona 3 tem mecânica de Pokémon também agora? Começaram a colocar Pokémon dentro do Persona? Que viagem é essa? Não. Você viu a pessoa que botou o nome do personagem do Persona de... Eu vi, de Calabreso. De Calabreso. Eu e aí, nas cutscenes, né, tava lá em português. E aí, Calabreso, como é que você vai? Aí as pessoas putas com a tradução do jogo, achando que... Olha, tava colocando memes né? Na tradução. Cara, não é possível. Pessoa falando, nossa, mais um jogo que vou ter que jogar em inglês porque tá impossível essa tradução woke. Falando nisso, vocês viram? Isso aí, se não for bait, parabéns. Pessoal reclamando que a dublagem em japonês do Stellar Effect, qual que é o nome? Stellar Artois. Blade? Stellar Blade. Que ele vai vir em 15 mil idiomas, né? Mas a dublagem em japonês específico só vai estar na região da loja japonesa, versão física japonesa. Sei. Por direitos de dublagem. O Japão é chato com essas porra. Pessoal puto falando, tipo, cara, não é possível. Não vou conseguir jogar o jogo no idioma, não sei o quê. Tipo, o jogo é sul-coreano. Exato. E o pessoal puto que, tipo, ah, eu quero o áudio original. E tipo, gente, não é possível. Não é possível. Tá, vamos lá. Qual o bait de cada um? Tá, a minha bait vai ser, então, nossa, joguei esse tal de Zelda Tears of the Kingdom, é tipo um Genshin Impact, só que ruim, né? Bom, excelente, perfeito. Cadê as minhas lolis? Cadê? Não tem mulher bonita nesse Zelda, não? Exato. Que nem Genshin. Qual que é o seu, Tengu? Anime, Tengu. Bait de anime, deve ter algum bom. Cara, talvez tipo, esse personagem, às vezes, jogando aqui, mas a história é meio infantil, né? Não sei, não tô gostando muito. O pessoal na escola, né? Que coisa infantil. É bom, é bom. Desenho animado, né? Tipo... É. E o seu, Xuxi? Não, assim, desculpa, mas o Persona 3, não sei se vocês viram, tem um review que... Um dos pontos negativos que a pessoa criticou do jogo é que a história era muito séria. Não vi. Nossa! Teve isso. Não lembro se foi GameSpot, IGN. Pior que foi algum veículo de destaque, assim. E é isso. Putz, eu não sei. Provavelmente alguma coisa com comida. Cozinhar, escroto, alguma coisa. Eu não consigo pensar em nada algum escroto. Erro muito óbvio, assim, tipo... Sei lá, vai não. Fritar um ovo e aí mostra... Você se filma fritando um ovo, só que numa panela. Até a borda de óleo quente, só que frio. Óleo frio. Isso, aí corre o ovo numa panela de óleo frio, assim, espera. Não. Mexendo o óleo, o pior que alguém deve fazer isso. É, assim, você bota o óleo aí, antes de ligar o fogo. Aí você bota o ovo e depois você liga o fogo, entendeu? Isso. Nossa, como demora! Isso. Quando eu vou colocar sal, eu coloco sal pra caralho. E aí o texto é... E falaram que fritar ovo era fácil. Pô, essa daí tem futuro, hein? Você pode reclamar da Genzé enquanto isso. E a Genzé, nem que nem sabe fazer comida, sabe. O André tem um dom pro bait aí, ó. Não tô nos pés do Ricardo ainda, mas tô chegando lá. Tá chegando. Mais uma pergunta do Linha Quente, vamos lá. Jogabilideiros. Escrevo em busca de vossa ajuda numa questão profissional. Me mudei para um apartamento no terceiro andar e trabalho 3 dias por semana de casa. Meu trabalho envolve ficar em reuniões com colegas e clientes ao longo de várias horas todos os dias. Socorro. Empolgante, eu sei. O problema é que a janela do cômodo onde fica meu PC dá para o playground do condomínio. Olha aí, Tengu. Eita. Foi o Tengu que mandou. Foi o Tengu. Onde, durante toda a tarde, crianças brincam, riem, gritam, falam sobre Naruto, sim, como as do Tengu. E pior, brigam e xingam muito. Sério, as minhas também. Eu não fazia ideia que vozes tão jovens poderiam dizer coisas tão horríveis. Por várias vezes ficou claro que algumas das palavras de baixo calão vazaram pelo meu microfone. E pelo menos até agora estou tentando ao máximo só ignorar e fingir que não foi aqui. O que fazer? Falar diretamente com as crianças está fora de questão. Ah, não. A parada é fecha a janela, ventilador, antirruído e paciência. Existe uma solução que não envolve vestir numa janela caríssima de isolamento de ruído? Pressão psicológica, alguma coisa assim. É, porque eu imagino que fechar a janela já tenha tentado, né? É. Vai ter que ser um antirruído, alguma coisa assim. Daquele da NVIDIA, alguma parada assim, que talvez seja fácil de configurar. É verdade, né? Essa é a solução prática e simples, de fato, né? Mas a gente não tá aqui pra solução prática e simples. Você coloca um colchão na janela. Eu tava pensando em inventar alguma lenda urbana, alguma coisa, isso. Tipo, e esse playground é um assombrado, já mataram várias crianças aqui, sabe? Isso. E aí você tem que corroborar com a ideia. Chama uma atriz, veste ela de Samara. Isso. E põe pra ela andar, assim, de vez em quando, assim, no playground, assim. Não fala com ninguém, só passa, assim, no fundo. Isso. E não, vai embora. Que chama uma atriz? Você mesmo compra uma peruca. Isso. Tá, um vestido longo branco. Acho que você pode espalhar sangue falso pelo playground algumas manhãs, assim, fazer mãozinhas de crianças pelo playground. E aí você coloca um livro antigo na entrada, assim, como se fosse um livro de inquilinos de muito antigamente. E aí uma foto dessa criança, assim, junto de um jornal de como que ela morreu horrivelmente brincando no playground. E aí uma foto das crianças atuais, que tipo, se vocês continuarem nesse playground, vocês serão as próximas. Isso. O problema disso é que no mesmo dia já vão te chamar, tipo, que porra é que você tá fazendo? Sim. Vão vir nas câmeras, tipo, tá ameaçando as crianças, chama a polícia, vai ser ótimo. Isso é foda, né? Pô, esse negócio de câmera acaba com tudo. Por isso que os alienígenas não vêm mais, porque agora a gente filma. Antigamente que era bom. Tengu, como você resolveu as suas crianças daí? Aquela AK-47 que você comprou, resolveu? Eu só aceito, eu não tento. Eu só aceito a minha condição e tento seguir a vida. As soluções práticas são, no começo da reunião, fala, gente, olha só, tem umas crianças brincando aqui, qualquer coisa que vazar, vocês me desculpem, não tem controle, né? Uhum. Ou um negócio de redução do ruído da NVIDIA, mas o plano do playground amaldiçoado é muito mais interessante. Eu acho que tem como. Eu acho que tem como. Você pode fazer no sigilo. Ninguém vai ver que foi você que jogou o livro amaldiçoado ali, entendeu? É, de forma de chavada, assim, você consegue. É, e tipo assim, corredor, às vezes não tem câmera. Você pode começar a espalhar as coisas de terror pelo corredor ali. Você tem que ver qual o ponto cego das câmeras aqui, entendeu? Entra em contato com quem fez a pegadinha do elevador do Silvio Santos. Exato. E vê se você consegue modificar o seu elevador pra um fundo falso de espelho, onde você consiga colocar uma criança amaldiçoada pra aparecer. A maldade é o único caminho, entendeu? Exato. Exatamente. Próxima pergunta, então. Jogabililindos. Tenho 25 anos e vou voar de avião pela primeira vez semana que vem. É, isso daí já deve fazer. Já deve ter voado, já deve ter voado. Já voou de novo. Eu acho que era pro final do ano. Ah, ok. Então tudo bem. Jogabililindos. Tenho 25 anos e vou voar de avião pela primeira vez semana que vem. Indo visitar minha família em Feira de Santana, Bahia. Estaria mentindo se dissesse que não estou um pouco apreensivo. Tanto com a ideia de ficar algumas horas preso numa caixa de metal voando a vários quilômetros de altura, quanto com a etiqueta em si do mundo da aviação, que sempre me pareceu algo chique e refinado. Vocês teriam alguma dica de como me portar, do que vestir, o que não fazer? Obrigado. Caraca, eu tava vendo uma dessas compilações de coisas cringe, assim, era o Codico reagindo a vídeos de protagonista, né? Pessoa que acha que é o protagonista na própria vida. Nossa. E aí era uma mulher num avião. Karen, aposto que era uma Karen. Era uma Karen, com certeza uma Karen, que ela falando, eu preciso ir no banheiro, e aí tipo, a aeromoça assim, não, espera um minuto, porque aí é o momento de cinto, vai lá e põe o cinto, né, aperta o cinto e tudo mais, que até, sei lá, vai liberar daqui a pouco, mas vai pro seu lugar, caralho. E a mulher gritando, eu preciso ir, eu preciso ir. E aí a mulher, no corredor do avião, ela abaixa as calças e faz as coisas. Não, não, não, não, não, não. Incrível. Então, essa é uma etiqueta, não cabe no meio do corredor do avião. Então fica essa dica, eu acho que se você não fazendo isso, tá tudo certo, entendeu? Avião, hoje em dia, é muito mais democratizado, tipo, não existe mais etiqueta de avião. É porque tem essa imagem, né, de antigamente, assim, que as pessoas iam com roupa chique pra voar. Sério? Né? Tem. É, isso. Sim. Quando você ia no avião, era tipo você ia numa ópera. Não, mas isso há 60 anos atrás. Exato, exato. É que eu sou idoso, né? Mas realmente tem muito tempo que não é mais assim, sim. A primeira vez que eu fui voar de avião, que foi, sei lá, 2008, alguma coisa assim. Você botou um fraque. Não, já não era mais assim, né? Sim. Já era tipo um ônibus normal, assim. Sim, sabe? Sim, sim. Vocês lembram que com a democratização do meio de transporte aéreo, um monte de rico reclamava que, tipo, não é mais igual, agora parece uma rodoviária, o aeroporto. Sim. Que bom, né? Perdeu-se, aspas aqui, esse status de, ai, como é chique, ai, é caro, só a elite viaja de avião. Então, amigo, não tem etiqueta de avião. Você não cagando no corredor, tá ótimo. Exato. É, tipo, tem umas coisas mais específicas, assim, que eles são mais chatos em relação ao horário, né? Então vai ter, tipo, ah, o check-in, né? Mas hoje em dia também você consegue fazer online, né? Você não precisa estar lá no guichê ou qualquer coisa do tipo. Aí tem a parte de passar ali com as bagagens, né? Talvez alguém peça pra você abrir a mala, ver alguma coisa. Não leve drogas, nem bombas. É, de preferência, né? Faca. A coisa, não brinque que você vai explodir o avião. É verdade. Teve um menino que, isso daí até gerou uma puta discussão nos Estados Unidos, porque é Estados Unidos, né? Essa merda desse país. Eu não culpo o menino. Ele, tipo, ele ia viajar com a família, o menino tinha, sei lá, 17 anos, ia viajar com a família, e aí ele postou no Snapchat pros amigos dele, na DM, sei lá, hora de cometer um terrorismo. Sei lá, um negócio assim. Uma foto dele entrando no avião. Pois, uma nave do FBI não ficou do lado do avião o tempo inteiro pra bater o avião em qualquer situação, chegou e o menino foi preso? Deus. Caralho. E aí tu tem os vídeos das pessoas, assim, filmando. Ai, a nave seguindo a gente. Nave, você fala, eu fico pensando no voador, né? É uma nave. Mas sim, um outro avião menor. Exato, um avião de caça, assim, seguindo lado a lado, assim, inteiro o negócio. Porque nave, pra mim, é o R-Wing do Star Fox. Assim, parecia um R-Wing. Porque ele dava barrel roll, assim, no vídeo. Não. Tava preparado pra lançar um míssil no avião. Então, ó, não faça isso. Nem na sua DM, nem por cartinha, porque o governo dele tá lendo, tá bom? É, aparentemente. Ah, mas a China vigia, Rafa. Não isso aí não é Estados Unidos, exatamente. Não, mas a China que vigia os seus cidadãos. Cidadãos? Cidadãos. Mas eu queria dizer que eu nunca viajei de avião. Só isso mesmo. É mesmo, não? Olha só. Legal. É, parece um ônibus. É bonito, é uma janela bonita, assim. Você vê umas paisagens bonitas, umas nuvens, vê a cidade pequenininha, bonito. Então, Sushi, você hoje em dia tá mais velho, certo? Eu vou ter que me vestir chique, é isso que você vai falar. Não. Você provavelmente tem mais medo de tudo. Você já ficando velho? Ah, não, mas de avião eu não... Ah, mas será que até você voar? Porque eu morro de medo de avião. Morro de medo de avião. Eu tenho uma caixinha de... Como é que Dramin. É o nome? Não, aquele remédio, tarja preta. Rivotril. Eu tenho uma caixinha de Rivotril que eu tenho para avião, que o psiquiatra me passou pra quando eu for em avião, porque senão eu morro. Minha pressão sobe, meu batimento cardíaco vai pra puta que pariu. Mas é medo do avião cair? É medo do... É medo do avião cair. Ah, eu culpo o SBT, que o SBT passava muito filme de desastre aéreo quando eu era criança. Eu lembro vividamente de uma cena de um filme em que a fuselagem do avião sai, assim, né? E aí tem um casal de velhinhos e a pele dos velhinhos descola por causa da pressão. Caralho. Entendeu? E os velhinhos ficavam sofrendo. E a pele deles descolando por causa da pressão da fuselagem lá descolando. Então, tenho muito medo de voar. E acidente de carro, você não tem medo? Eu não tenho. Não tenho medo. Eu tenho um pouquinho. Não faz sentido. Teve uma época da minha vida, uns 2 anos atrás, uns 3 anos. Não, foi um pouco antes da pandemia, que eu estava começando a ter medo de tudo. Ah, foi depois do assalto. Eu tava com medo de elevador, tava com medo de carro, tava com medo de tudo. Hoje em dia eu tô normal de novo, graças a Deus. E aos remédios. Não sei, no carro eu tô no chão, eu tenho algum controle sobre a situação, sabe? Não tem, você não tem. Então. Você não tem. Se não tá dirigindo, você não tem. É, não tem. Nem se você tá dirigindo. É. Exato, mas assim, o carro, se bater, eu tenho alguma chance de sobrevivência. O avião não tem... também. Não, não tem chance, gente. Primeiro que o avião não vai bater no outro. É muito difícil um avião bater no outro. Mas acontece. O avião atropela. Mas eu acho que no avião, Rafa, explode. No avião, o pior cenário possível é sobreviver, né? Depois de uma queda do avião. Se você tá no avião, você tem que torcer pra ser uma coisa que morre. Mas eu não quero morrer. Senão você vai ser o pessoal que teve que se comer lá nos Andes. Ou então você vai ser a próxima temporada de Yellow Jackets, né? É, né? Vai ter aquele meme agora, né? Comer seus amigos na montanha, aí esse daí o pessoal dos Andes, ou comer seu amigo na montanha, que é Brokeback Mountain. Entendi. Mas assim, não, quando vai decolar, muito medo. Lá em cima, tento ficar mais relaxado, tipo, eu fecho a janela pra não olhar, eu não estou aqui, eu não existo. Pô, mas é a melhor parte, olha. Não, e aí, qualquer turbulência eu tenho muito medo, por quê? Eu acho que uma das questões é, eu tenho muito medo de altura, sempre tive, eu tenho uma fobia de altura absurda, e a primeira vez que eu fui viajar de avião foi até tranquilo, na volta, sei. Foi horrível. Foi muito ruim. A gente pegou uma turbulência que o piloto até se desculpou. Foi mal aí, gente. Então, foi voltando da Argentina, a gente foi passando ali pelo Uruguai. Acho que lá tem muita montanha. A gente pegou uma turbulência muito terrível. Que, tipo, parecia que o motor do avião tinha desligado por um tempo e o avião tava caindo, assim, porque fazia silêncio. Aí sentia queda, sabe? Sentia... no corpo, o corpo todo caindo. Enquanto isso, a mulher desesperada, a criança chorando, a mulher gritando, Mijo, Mijo! Tipo, foi horrível. Rezando o avião todo, assim. Nossa, aí é foda, então, não. É, pô, talvez seja porque eu nunca tive nenhuma experiência assim. Ouça as pessoas contando de experiências que tiveram, sabe? Não, eu tenho medo só de pensar. Esses medos que a gente fala, né, mas tem muito mais risco de você ter um acidente no carro e tudo mais, mas não é medo, nem sempre se baseia nas estatísticas, né? Às vezes é uma coisa irracional. Às vezes não, né? Um medo muito irracional. Eu morro de medo de barata. Por quê? É barata da doença. Não, mano, é por isso que eu tenho medo de barata. Mas o ser humano desenvolveu medo de barata porque você evoluiu pra sentir medo de coisas que prejudicam a sua saúde. Então a gente tem medo de barata por causa disso. Mas eu tenho medo de sapo. Exato. Sapo também, ué. Não, sapo é de Deus. Sapo é animal limpinho. O sapo é asqueroso. É seu cérebro primata com medo de lagartos gigantes. É o cérebro primata. O macaco, ele tem medo de barata, ele tem medo de insetos, né, no geral. Eu tenho medo de borboleta, eu tenho medo de... Como é que chama? A borboleta feia. Mariposa. Todas. Então, por que tem medo de mariposa? Que em espanhol, borboleta e mariposa tem o mesmo nome? Ai, mariposa. Como é que é? É só mariposa. Mariposa pros dois. E é isso. Ok, parabéns aí. Estão corretos. Isso. Mas e vocês? Tem alguma história de aviação? Eu tenho. Nunca voou. Nunca voou. Exatamente. Quando que a gente vai levar o sushi pra voar agora? Eu tenho uma história de aviação que é... Quando eu morava em BH, eu vinha visitar meu... Eu já contei, né? Obviamente, todas as histórias eu já contei. Eu ia visitar meus amigos de internet aqui em São Paulo. Aí eu levava na mala... Um terço da mala era minhas roupas e coisas pra ficar em São Paulo. O outro, 2/3 da mala, eram os meus instrumentos de rock band e meu PS3. Ai. E aí eu enfiava tudo lá na mala, né? Meu PS3. Três assim, bonitinho. Você despachava? E aí eu despachava, né? Meu Deus! Porque era uma mala muito grande. E aí eu lembro que eu tava saindo do avião, assim, né? Passando naquele túnelzinho assim, aí você olha do lado, aí você consegue ver o carro que vai buscando a mala, né? Às vezes e tal. E aí eu vi o carro passando assim, e aí uma mala idêntica à minha caiu do carro e o carro passou por cima dela, assim. E a mala explodiu, roupa, blá, blá, blá. Caralho. E eu assim, caralho, é a minha mala. Passaram em cima de todas as minhas coisas, de todos os meus pertences. E Não era minha mala, felizmente. Ufa. Quando é com os outros, a gente ri, né? Exato. É, mas mesmo. Ó, se for viagem doméstica, tenta não despachar as coisas, viu? É, tenta com uma mala que dica. Você não consiga despachar. Se você tiver como, né, levar o mínimo de coisas possível pra conseguir fazer uma mala de mão, é muito melhor, né? É. Porque aquele momento de esperar sua mala é sempre um inferno. Aí, assim, essa dica é importante. Quando você for pegar um voo doméstico, vai dar overbook. Sempre, todas as vezes. E aí, a equipe da companhia aérea vai falar, ah, então, pô, não tem espaço no bagageiro. Despacha sua mala de graça, papapá. Você dá de louco e finge que não é com você. Exato. Olha pro outro lado. Não estabelece contato visual com a pessoa da companhia aérea. Pera, por quê? Qual é que o reino animal. É o reino animal, você não pode. É, pra não despacharem sua mala. Ah, despachar, entendi. Entendeu? Porque, tipo, não tem espaço no bagageiro. Então, eles vão pegar as malas da galera e vão despachar. Mas você não quer isso, por motivos que acabaram de ser citados. Uhum, então, você dá de louco e finge que não é com você. Só. Aí. Isso funciona em várias situações da vida. Não só na aviação aí, você não faz contato visual. A professora fez uma pergunta, olha pra baixo. Isso, não estabelece contato visual, nunca. Então essas são as dicas de como se portar no avião. Isso. Tarde demais, com certeza já rolou viagem, já foi, voltou. Agora já cagou no corredor, já que ele não sabia. Foi de terno, cagou no corredor. Vocês não me ensinam, diria Rodrigo, ex-BBB. É, desculpa, Rafa, é o Caio Afiuni, é o Caio Caloteiro. Não, é porque o Rodrigo que falava, vocês não me ensinam. Era ele, porque eu que tinha esse sotaque era o Caio, né? Enfim, mas o Rodrigo também, lembra? Então tá bom. Porteira quebrada, blá, blá, tá. É, pode ter sido. É que os dois, no fundo, são uma pessoa só, né? Exato. Saudades, inclusive. Mas falando em saudades de BBB, olá, jogabilindes e possível convidade. Tem uma pergunta para Linha Quentinha. O Jogabilidade foi notado pelo Boninho e é um patrocinador master do Big Brother Brasil. Yes. E, portanto, precisa ter uma prova do líder com a temática do BBB. Como seria a prova do líder do Jogabilidade? Beber no micro-ondas. Fale das mecânicas e como o líder seria decidido. Se der tempo, pense em uma prova com um game design bom e outra com um game design bem ruim, tipo as que estão acontecendo de verdade na casa mais vigiada do Brasil. Assim, o lance é esse, né? As provas do BBB nunca tem nada de game design, assim, é uma prova horrível. Já tiveram, antigamente já tiveram. Na época da Ana Clara, que nem muito tempo atrás, tem aquela prova do futebol com a cabeça lá. Pô, então, mas refizeram ano passado. Não é muito legal, não. É meio... É engraçado, mas não tem um bom game design. Mas é mais legal do que as atual, André. Que é tipo, é uma prova de... Tengu, não sei se você ficou sabendo disso. Por favor, fique nervoso comigo. Era uma prova de pergunta, jogo show, sabe? Uhum. Quiz, aham. Uhum. É uma prova de quiz. Só que você não podia escolher as alternativas. Tinha que tirar, sei lá, num dado, qual alternativa você ia escolher. Ah. É porque, na verdade, a alternativa era sempre super óbvia, né? O lance é só, tipo, o propósito principal dessas provas é ser uma propaganda pra marca que eles estão fazendo. Sim. Né? Porque tem muita prova que é sorte, assim. Às vezes vai ter uma etapa que vai depender de alguma coisa de habilidade, só que também tem a questão que, tipo, eles não querem fazer uma prova que requeira muito preparo físico, que aí o gordinho não vai conseguir. A pessoa quebra a perna. Que tem muita força muscular, aí vai ser mais injusto com quem não é malhado. E eles também não querem fazer prova de esforço mental pra não parecer injusto. Burro. Exato. É. Tem essa também. É aí que eu falo, tipo, tinha que ser umas provas de esforço mental, assim, sabe? Tinha que ser umas coisas de, tipo, o jogo do diabo lá, né? Tinha que ser um... Exato. Mas menos cabeçudo. É, um pouco menos cabeçudo. Podia ser um pouco menos cabeçudo. Se eu fosse o Boninho, uma coisa que falta no BBB é um metagame, assim, tipo, e eu fico pensando, ter uma pessoa desde o início que é uma infiltrada lá dentro, um ator infiltrado, que não tá participando de verdade do BBB. Se alguém conseguir descobrir isso, ganhava. E, tipo, não é uma prova que vai ser avisada, é uma coisa que a pessoa vai ter que descobrir por conta própria, assim. Ah, mas não. Aí, olha o que aconteceu com a menina lá, esse BBB. Ela achou que todo mundo era um ator. Mas é se ela teria ganhado, se ela nessa minha versão. Então, a prova do Jogabilidade seria isso, seria... A gente sorteia um ouvinte do Jogabilidade, aí ele vai lá pro BBB e ele é um ator contratado, assim. E o objetivo lá dentro é vender a palavra do Jogabilidade. Não, eu tenho uma ideia melhor. Vai ser uma prova de resistência, porque prova de resistência é muito bom, né? É interessante. Porque tortura é sim entretenimento. Sim. E aí a resistência é quem consegue aguentar mais tempo jogando Red Dead Redemption 2, entendeu? Já mandei meu bait aqui, ó. Já, olha, esse bait aí me pega. Mas, ó, é porque é foda, porque videogame precisa de licença, né? Tanto que quando eles vão fazer coisa, que nem teve uma prova agora do Rexona, que eles fazem um joguinho, né? Que controla no Kinect ali, e aí a pessoa joga, tipo, parece um Beat Saber, assim, né? De desviar das coisas com o corpo e tal. Só que tem que fazer a parada do zero, né? Então não daria pra usar um jogo que já existe. Um jogo que fosse um videogame ia ser o Jogabilidade, eu acho que ia ser legal. É. Talvez o fato do Kinect é porque nem todo mundo sabe mexer num controle, sim, né? Sim. Uhum. Então, eu acho que seria interessante. Um Just Dance simples, da vida. Assim. É, sim, sim. Um jogo simples, tipo aquele do Takeshi... Como é que é? Takeshi Challenge. Isso, do castelo também, né? Takeshi Castle. Hã? Esse é o programa de TV. Ah, então. Que vinha... Ah, entendi o que você quis dizer. Tipo um Fall Guys. Exato, tipo um Fall Guys ou um Olimpíadas do Faustão, né? Mais light, talvez. Mais light. Um circuito do Fall Guys dentro do BBB seria muito foda. Seria? Tipo, tudo, né, seguro assim, mas que eles têm que fazer um esforço ali. É foda, porque tem gente que tá com o pé quebrado, tem o Rodriguinho que tem 60 anos. Não, e a pessoa quebrou o pé numa prova, né, inclusive, né? E aí poderia ser uma grande prova que divide, então, as pessoas, que nem nos 100 mais fortes da Coreia lá, uhum. Que tem aquela prova onde você decide qual prova você vai participar, qual prova você acha que você é melhor. Então, vai ter um aspecto mental, vai ter um aspecto de, sei lá, de resistência, um aspecto de força. E aí a pessoa decide em qual ela se encaixa. E aí vai ter slots, né, limitados pra cada parte, assim. Mas aí faz grupos, trios, talvez, né? E aí cada trio vai ter uma pessoa que vai ser da parte mental, uma pessoa que vai ser da parte física e, sei lá, da parte de resistência, talvez. E aí na parte física seria um circuito do Fall Guys. Na parte de resistência teria que colocar todo mundo dentro de um Uno Mille 86 e quem resistir por 18 dias vence. A parte de mental seria um jogo de investigação, tipo o Máfia do Jogo do Diabo, assim. Uma sauna é um bom teste de resistência. O problema é que às vezes as pessoas morrem, né? Ah, Tem uai. Como morrer na sauna? Tem aquele campeonato de sauna que o pessoal fica tempo pra cacete, não. Sai sangrando. Não é possível, sério? Sério. O pessoal sai sangrando pelos poros, André. Caralho, que horror. Mas é uma prova de resistência do sem dúvida. Não. Que é entretenimento, sim. Uma prova de resistência do albergue, né? E eu acho que a primeira prova da história do BBB foi uma de resistência, né? Que era ficar de pé, não era uma parada dessa? Tinha que ficar acho que, não sei se foi a primeira de todos, mas eu lembro que era uma que era assim, fiquem nas posições que vocês quiserem aí e agora ninguém pode mudar de posição. E aí agora a posição que você ficou, você tem que ficar até quando conseguir, assim. Eu não durava 2 minutos numa prova dessa. Aquela que tem num BBB internacional aí, um BBB gringo, que é toca um sinal na casa e todo mundo tem que ficar parado. Tem que ficar estável no que estiver fazendo. E aí entra alguma coisa pra atrapalhar eles. Aí, tipo, quem se mover tá automaticamente no paredão. E aí, tipo, tem uma que entra um cara fantasiado e o cara cai sem querer. E aí um dos participantes lá morre de rir. E uma outra que é terrível. Que eles às vezes botam... Ah, então vai entrar o pai de tal participante. Uhum, a mãe de tal... Entra o cachorro da menina. E ela não pode dar atenção pro cachorro. Mas aí é muito injusto com uma pessoa só, né? Entra o cachorro de todo mundo. Isso. Primeiro tem que ter esse preparamento prévio, né? Todo mundo que vai participar desse BBB tem que ter cachorro. Exato. Muito importante. Todo mundo tem que ter um cachorro e tem que ter uma pesquisa prévia que a pessoa gosta muito do cachorro. Não pode ser, tipo, um cachorro que herdou da mãe, sei lá. Pô, aí gosta mais ainda do cachorro. Às vezes não, né? Meu ponto é, tem que gostar muito do cachorro. Uhum. E aí pode fazer uma prova assim. Todas as provas envolvem o cachorro da pessoa. O cachorro tá num tanque de água, assim, que tem que salvar ele. Meu Deus, que horror! Inclusive, teve um BBB que teve cachorro, né? Teve, né? Que tinha um cachorro na casa, só que as pessoas ficavam muito apegadas ao cachorro. Aí assim? Tiraram o cachorro. Na casa tinha um cachorro. Não era participante? Não, não. Ah, tá, ok. Porque seria foda. Pô, se fosse participante, ele ia ganhar, não tem como. Ninguém ia botar pro cachorro foda. Sair. Ou ano que vem tem que ter um dos participantes. E aí, eu tô imaginando a abertura, né? Todo mundo dançando assim, aí troca pro cachorro. Top. Se você pudesse.